que possamos gradativamente acordar para a compreensão e importância de sermos mais conscientes de nossos pensamentos, palavras e ações como ferramentas de energia que usamos para criar a vida, para criar e dar vida ao nosso mundo interior quanto exterior. Que possamos compreender que diariamente usamos nosso ego de maneira desgovernada como régua do próximo, através do pensamento, palavras e ações, emitindo formas de consciência que são contrárias às leis da consciência universal, e com isso criamos uma força destrutiva em conflito direto com a nossa fonte de ser, a consciência universal que sustenta todas as coisas, potencializando as calamidades sustentada pela Matrix nas estruturas de nosso planeta. Portanto, meus irmãos, sejamos mais conscientes ao usar os pensamentos, palavras e ações dentro do caminho da consciência crística que nos leva à verdadeira iluminação da consciência divina em nós para a nossa consciência humana, nos levando a transformar permanentemente as nossas atitudes para com o Criador e nossa vida em geral. Vamos nos despojar das ilusões que antes nos cegavam e nos cegam ainda, e desenvolver o domínio sobre nossas mentes e atos, adquirindo assim a integridade em cada aspecto de nosso ser individual, que possamos nos desenvolver dentro dos princípios e ensinamentos que Cristo e muitos outros seres nos deixaram como modelo a ser praticado diariamente e as ferramentas a serem usadas para nosso crescimento e evolução num todo. Sejamos mais conscientes de nós mesmos e menos juízes do próximo. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui tentando aproveitar a oportunidade para deixar uma tentativa de mensagem, digamos assim. É uma mensagem de pacificação. Nós somos a representação, como tudo que está no universo, tudo, até aquilo que a gente não vê, não percebe, nós somos uma onda. Então, a frequência dessa onda está tão condensada, a vibração, que resultou no que a gente está aqui, que é o plano físico. Mas tudo é uma onda. Então, quando a gente fala em ressonância, quando a gente fala em vibração, é porque nós somos parte dessa vibração, nós somos parte dessa ressonância. A forma como nós vamos nos comportar e agir é que vai refletir no estado evolutivo, no estado de consciência que a gente está naquele momento. Então, hoje é dia 24 de março, um domingo, entrou no nosso canal aqui da plataforma o vídeo que foi trazido pelo Michael, o fim da antiga Casa Plataforma de Oração. Esse vídeo, que foi gravado algum tempo atrás, ele trouxe muitas explicações. E a gente está tendo uma boa visibilidade aqui no canal, a gente acompanha. E eu quero aqui agradecer pela repercussão que esse vídeo está trazendo para muitas pessoas. Pessoas que vêm pedindo respostas do que aconteceu, do que está acontecendo. Muitas pessoas entenderam naquele vídeo, ele foi bem didático, bem calmo, para poder trazer a postura, o posicionamento da Casa Plataforma de Oração agora. Então, eu quero agradecer a essas pessoas. Eu gostaria que as pessoas que assistiram esse vídeo não tiveram o grau de compreensão das outras, que elas pudessem prestar atenção no que eu vou tentar trazer aqui, que esse acho que é o maior objetivo. Quero agradecer também às pessoas que assistiram esse vídeo do Michael e não se manifestaram, porque assim, não sabiam o que fazer e tal, então se calaram. Então, o silêncio, nesse momento agora, talvez seja o melhor remédio para que as pessoas possam buscar a melhor sintonia, a melhor vibração, aquilo que eu falei no começo. Bom, Em primeiro lugar, eu quero colocar o seguinte, eu sou o encarregado voluntário de trabalhar no Telegram, e ali o Telegram foi citado nesse vídeo do Michael. Né? O Telegram é um campo aberto, ali a gente tem mais de 7 mil pessoas, nem todas se manifestam, mas, infelizmente, algumas das pessoas que estavam no Telegram se manifestaram e se manifestam, algumas ainda poucas, com muita ira, com muito rancor. E, por isso, até em respeito às demais pessoas que estão lá no Telegram e não se manifestam com ira e com rancor, nós chegamos a um consenso. Eu, principalmente, fui uma das pessoas que demorei para tomar essa atitude, mas eu tive que fazer a remoção dessas pessoas. Tá? Para quê? Para que não desestabilizassem outras pessoas. Nosso intuito, tanto no canal da plataforma quanto no Telegram, não é ficar, digamos assim, preocupados com a quantidade de pessoas que estão inscritas. Nosso conteúdo é voltado para aquelas pessoas que buscam uma melhoria interior, que buscam se melhorar. E se essas pessoas estão no Telegram ou no YouTube reagindo de uma forma não muito, né, fraterna, de uma forma agressiva, essas pessoas já não estão entendendo a proposta do trabalho. Todos os médios aqui da casa, a dona Sônia, que é a nossa patrona, o Michael, que é o nosso diretor, estão aqui voluntariamente, abdicando do seu tempo, dos seus afazeres, da sua vida, da sua família. E a gente está doando tudo que de melhor a gente tem para poder tentar levar adiante esse trabalho. E não é justo que nós sejamos agredidos no Telegram e no YouTube, entendeu? Não que vocês não possam discordar, vocês podem discordar, mas a discordância, ela tem um limite. A discordância, ela tem que haver o respeito. Nós não estamos aqui para ser desrespeitados. Então, no momento que vocês agem extrapolando com desrespeito, a única coisa que a gente pode fazer é retirar vocês do Telegram, retirar vocês do canal, coisa que a gente não queria fazer. Mas a gente tem que fazer isso. Isso aqui não é uma ameaça, isso aqui não é uma ditadura onde não se possa contestar, não se possa discordar. Não, não é isso. É que, normalmente, vocês até inconscientemente, na hora de escrever, vocês não param, não analisam aquilo que estão escrevendo, não se colocam no nosso lugar para saber se a gente está fazendo aqui uma coisa intencional ou não. A gente pode errar, conforme ele falou na palestra. E a gente erra. Só que esse erro não é intencional. Vocês que estão fazendo isso, estão entrando, digamos entrando assim, vocês estão promovendo uma guerra. Uma guerra que não existe. E essa guerra traz consequências para todos. Até para quem não quer fazer guerra. Até para quem está tentando buscar a paz, acaba sendo envolvido com a guerra. Existem pessoas que estão nos canais e veem essa guerra, conforme até a Juliana falou na palestra hoje, e não se dão bem com essa energia, não querem ver, e saem. Então, vocês que estão promovendo a guerra, vocês estão colaborando para que outras pessoas saiam. Pessoas que não estavam na guerra. Então, o que eu queria tentar trazer aqui para vocês, dentre outras coisas, que cada um é responsável por aquilo que está fazendo. Se você, irmão, se você, irmã, não concordam com a nossa forma de pensar, tudo bem. Mas tem uma coisa lá no YouTube que é um sininho, lembra? Tem um sininho lá no YouTube lá. Vocês podem continuar no canal e tal, mas se aquilo, esse momento agora de vídeos não está legal para vocês, porque nós tomamos algumas decisões aqui e deixamos claro que nós não vamos nos prender à comunicação dos espíritos, eles podem vir aqui a hora que quiserem. Hoje tivemos uma comunicação maravilhosa com a Viviane e não estava nada programado. E assim, uma mensagem maravilhosa, que a gente nem estava preparado para gravar, comecei a gravar até um pouco atrasado. E eles vêm e trazem a mensagem, foi ratificada até pela Sabrina. O espírito que veio se identificou para Sabrina. Então, gente, se vocês duvidam de que os espíritos estão aqui conosco ainda, os mentores estão conosco, pô, tudo bem, é um direito de vocês. Mas isso não dá o direito a vocês de virem atacar em público. Se vocês quiserem até atacar a casa, vem no privado. Tem e-mail lá da Casa Plataforma, tem o meu Telegram, que estou como administrador. Me ataca, por favor. Mas não causem problema, tumulto no grupo, gente. Isso é karma que vocês estão adquirindo. E vocês desestabilizam as pessoas que querem trabalhar. Se eu fico lá no Telegram para tentar conter os incêndios, vocês acham que eu também não me desestabilizo, que eu também não me desarmonizo? Vocês acham que eu também não levo problemas para a minha vida pessoal? Vocês estão contribuindo para a minha queda. E eu estou aqui tentando me melhorar, eu estou tentando aqui me acertar. Então, eu deixo claro que eu, André, sou responsável pelos bloqueios, sou, mas eu faço isso para o bem de todos. Mesmo que vocês não compreendam assim, alguém tem que tomar alguma atitude, alguém tem que fazer alguma coisa, eu farei. Eu não tenho medo, eu não vou fugir disso. Eu quero dizer outra coisa aqui para vocês, que vocês que não concordam mais com esse trabalho, porque houve a saída de um grupo para o outro trabalho, não quer dizer que haja um duelo desse grupo que permaneceu com outro grupo. Nós não nos atacamos. Nós não fazemos contato com eles para ficar duelando. Nós não ficamos aqui insuflando o ataque a eles. Nós recebemos aqui no nosso canal ataques a eles. Só que nós não promovemos. Quando existem os comentários favoráveis aos nossos vídeos, eu, dentre outras pessoas, a gente, quando o comentário é edificante, a gente vai lá e bota um coraçãozinho. Quando vem um comentário se referindo a outro grupo que saiu, atacando aquele grupo que saiu, vocês podem ver, não tem coraçãozinho não. Porque a gente não vai promover, insuflar o ataque aos nossos irmãos. Eles têm uma outra forma de trabalho. A gente tem a nossa. A gente tem que respeitar o trabalho deles, entendeu? Assim como eles também têm que respeitar o nosso. Se eles lá vierem em algum momento promover o ataque a gente não vai revidar. Ok? Porque a gente está aqui torcendo pelo trabalho deles. É claro e óbvio que agora nós não temos mais vínculo nenhum. Nós não somos responsáveis por qualquer coisa que aconteça de bom ou de mal lá. Mas não é por isso que a gente vai torcer contra o trabalho deles. Entendo? Então, não há duelo, não há disputa. Essa disputa são vocês que estão fazendo, que parecem que estão dentro de uma arena, no Coliseu, numa luta de gladiadores. Tenta imaginar essa cena. Vejam aquele filme Gladiador lá, lembra aquilo lá? O que que o público fazia lá? É o que vocês estão fazendo. Não todos, tá? Estou falando para aqueles que sabem. Então, o trabalho foi separado, o trabalho foi dividido. Não houve nenhum tipo de represália em relação ao outro grupo. Apenas o outro grupo decidiu, de uma hora para outra, por divergência de regras internas na casa. Estou falando uma coisa aqui que nem foi falado, tá? De regras da casa. Ele decidiu sair. Essa saída desse grupo não quer dizer que eles tenham cometido alguma coisa grave, que tenham cometido um erro. Apenas foi uma decisão ideológica. O único erro que, ao meu ver, aconteceu, que eu participei desse trabalho aqui e já participava, que faltou o diálogo. Eu cheguei a comentar com o Michael no dia, falei, Michael, temos que conversar para que isso não aconteça. E não deu tempo, a decisão já estava tomada. No dia seguinte veio a decisão do desligamento. Faltou conversa, faltou diálogo. Houve uma despedida aqui, olha, estamos indo embora, estamos saindo. Houve uma despedida, assim, fraterna, tal, educada. Só que a decisão já estava tomada. Então, não cabe a gente aqui julgar se a decisão que foi tomada foi a mais certa ou se foi errada, só o tempo vai dizer. A gente torce pelo trabalho que está acontecendo lá. Só que acabou, passou, já era, virou a página. Segue o trabalho lá e segue o trabalho aqui. Mas vocês ficam tacando fogo. Quando a fogueira já está se apagando, vocês vêm com gasolina e acendem de novo. Vocês acham que o alto não está vendo isso? Vocês acham que essas ações de vocês não vai ficar tudo impregnado aqui na aura de vocês, no perispírito? Vocês acham que isso não vai ser visto? São escolhas que foram feitas. E ninguém aqui está para condenar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. Tá? Eu julguei muito as pessoas ainda nessa encarnação, e aqui dentro dessa casa, graças a Deus, desde lá atrás, inclusive com outro grupo, eu aprendi uma coisa importantíssima, que foi não julgar. não julgar para não ser julgado. Eu não tenho a certeza absoluta, como a verdade absoluta, como o Maico falou na palestra de hoje, eu não tenho. Por ora, o meu silêncio e a minha cautela é o melhor remédio que eu posso usar. A certeza, a verdade, talvez eu possa obter lá na frente, se for, me for permitido, mas agora não. Então eu tenho que tentar conter essa questão do julgamento. Me foi revelado que em outra existência, existências passadas, eu já fui juiz. Eu já julguei pessoas. Eu já condenei injustamente pessoas. E essa minha falha, esse meu julgamento injusto, de colocar pessoas inocentes, sei lá, no cárcere, na cadeia, me trouxe consequências para essa vida. Hoje, nessa encarnação, eu tive que responder por coisas que eu fiz lá atrás. Pelo menos tentar ressarcir um pouquinho, né, do meu erro. Então, como eu hoje posso, sabendo de tudo isso, tendo a dádiva, a graça de ter tido acesso a essas informações, continuar com essa prática, embora eu não seja juiz? Então, gente, eu queria, até se possível, vou tentar fazer uso aqui da mensagem que a Sabrina trouxe. A Sabrina recebeu uma psicografia aqui ótima, aqui do irmão espiritual. E se ela me permitir, eu vou tentar até colocar o recorte aí da fala dela nesse vídeo, para vocês poderem entender, porque tem muita coisa a ver com o que eu vou dizer. E eu queria dizer, até para poder acalmar o espírito de todos aí, para vocês não entenderem que aqui houve algum ataque da minha parte ao fazer esse vídeo é para poder pacificar a gente. É para que vocês, irmãos, que não estão nos compreendendo, se você não tem capacidade ainda de poder nos suportar, de ver os nossos vídeos, por favor, não se contamine com eles, então. Pare de assistir um pouco, entendeu? Dá um tempo. Assista no canal que vocês preferem, que vocês mais se identificam, mas não façam mais ataque, porque isso não é bom para vocês. Sabe por quê? Porque todos nós, inevitavelmente, na roda das reencarnações, na roda de samsara, como puderem chamar, nesse planeta, em outros, todos nós, um dia, vamos conseguir chegar de volta ao Pai. Uns vão chegar mais rápido, porque vão entender esse caminho, essa estrada mais rápido. Outros vão demorar um pouco mais. Então, que a gente consiga compreender que nem sempre a gente vai conseguir concordar, porque um está numa estrada, outro está noutra. E eu não concordo com aquele irmão que está naquela estrada, porque eu estou nessa. Agora, quem sabe se aquele irmão é que está na estrada certa e eu estou na errada. Um dos dois pode demorar mais essa chegada, mas todos dois vão chegar ao Pai. E o dia que a gente estiver junto lá, chegado ao Pai, essas divergências, essas antipatias, esse antagonismo vai ter passado, gente. A gente vai olhar para trás e vai falar, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi, que besteira eu fiz, por que eu fiquei brigado com esse irmão, brigando com esse irmão, com essa irmã, se no fundo a gente acabou chegando no mesmo lugar. Ele chegou primeiro, eu cheguei primeiro, ela chegou primeiro, não interessa, mas chegamos e vamos trabalhar juntos. Tá? Os vídeos do canal da plataforma de oração entraram em manutenção ontem, foi outro motivo de ataque. Eu quero pacificar isso, eu quero deixar bem claro para vocês que os vídeos estão sendo reorganizados, tá? E dentro da organização da casa agora, eles vão ser revistos, e os vídeos que merecerem, que tiverem cunho edificante, que não tiverem ligados a profecias, a exortações desnecessárias, esses vídeos poderão ficar no canal, sim. Agora, os vídeos que fizerem previsões, predições, profecias infundadas que não aconteceram ou que não vão acontecer, bem provável, quase certo, que esses vídeos serão retirados. Ou, se tiver alguma coisa neles, a gente pode tentar aproveitar. É um trabalho lento, é um trabalho demorado. Então, assim, não há censura, não há perseguição, não há vingança, não há nada disso. Apenas essa casa agora tem uma outra forma de trabalhar, uma forma séria, não que ela não tivesse sido séria antes, tá? Mas agora a gente tomou uma nova consciência, digamos assim, tá? E o plano espiritual vem dando orientações para a gente. Quer vocês acreditem, Quer não. Se vocês não quiserem acreditar que os espíritos não continuam vindo, às vezes até fora das câmeras, e nos dando orientação, eu não posso fazer nada. Tá? Então eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que possam aproveitar o conteúdo que a gente tenta trazer para vocês aqui, porque se o conteúdo for ruim, nós seremos os primeiros a tentar retirar. Tá? Temos assim muita preocupação em ajudar, porque senão de nada valeria a gente estar aqui com vocês. Não importa a quantidade de pessoas que estarão no canal, não importa a quantidade de pessoas que estarão nas redes sociais. Nosso compromisso é tentar levar o melhor para vocês. Tá? E se vocês não concordarem, eu peço que Deus abençoe vocês do mesmo jeito. Tá bom? Muito obrigado.